Essa bengala é meu corpo, tateia o que me cerca, diz o que eu não saberia, alerta, investiga, espreita, enxerga, estende meus braços, continua minhas mãos. É a bengala dos cegos. Avança por caminhos suspeitos. Recua para estar à beira do abismo. Essa bengala é meu corpo, tateia o que me cerca, diz o que eu não saberia, alerta, investiga, espreita, enxerga, estende meus braços, continua minhas mãos. É a bengala dos cegos. Avança por caminhos suspeitos. Recua para estar à beira do abismo. Eu não saberia, alerta, investiga, espreita, enxerga, estende meus braços, continua minhas mãos, é a bengala dos cegos. Suspeitos, recua para está à beira do abismo. Essa bengala é meu corpo.